A Culpa é do Mexilhão é um espaço de opinião, aberto a todos, mas não aberto a tudo. É um espaço onde se pretende falar de coisas que importam, mas onde a política ordinária não entra. É o único sítio onde a linha vermelha divide as águas. Serão convidadas diferentes pessoas, diferentes backgrounds profissionais e sociais, que falarão daquilo que é a sua perspectiva, dos problemas que identificam nas suas vidas e de possíveis soluções para os contornarmos. São pessoas da Oliveira do Hospital ou não só? Não só. O nosso primeiro entrevistado é o Pedro Ribeiro, alguém natural de Coimbra com raízes familiares cá em Oliveira, por acaso, mas alguém que nós entrevistamos por representar todos os nossos patriados, gente de bastante caseira intelectual, em grandes posições a nível profissional. Neste caso, ele é campeão do mundo de uma competição internacional de cibersegurança e representa todos aqueles que não podem ficar no território onde gostavam de ficar e onde estudar. No momento é um projeto piloto que temos o prazer e a honra de desenvolver com a Rádio Boa Nova. Estamos neste momento limitados a 10 programas para conseguirmos aprender a par e passo a criar conteúdo útil para os nossos ouvintes e ao fim destes 10 primeiros programas vamos reavaliar se a Rádio Boa Nova nos quer manter a fazer mais programas.